Livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 149. Autorizado, pouso 063, 165. Controle Salvador, papapá, mais Juliette Romeu. Juliette Romeu, prossiga. Vai manter o sobrevoo entre Águas Claras e Simbra, a torre solicitou manter a sua escuta, Mike Juliette Romeu. Gente, afastado ao norte de Simbra, na minha escuta, Mike Juliette Romeu. Ao norte de Simbra, aproximadamente 2 milhas, Mike Juliette Romeu, totalmente condicionado aos seus tráfegos. Pastor 03, desde mantenha 2, meu pé de forma estabilizada. O vetor radar para sequenciamento curva esquerda, proa 360, o limite ao localizador. 360 de proa esquerda, limite localizador, gol 9964. Azul. Azul 2788 autorizado, Serra Brava, uniforme Foxtrot, via Zulu 9, nível 170, decola da pista 1-0 após a decolagem curva esquerda. Na saída, Momo, transição, Froti, transponder 5111, controle 120, decimal 8. Autorizado, Paulo Afonso, pela Zulu 9, 170 ao nível, decolando da 1-0 com curva esquerda, na Momo, transição, Froti, 5111 no transponder, chamando o controle 1208, o azul 2788 no pátio 3, posição 4, Romeu. As 2788, cotejamento correto, chamo pronto para o chiveque acionamento. Chamarei. Pois para o localizador, curva à direita para o 030, desse mantenha 2000 pés de forma estabilizada. Direita 030, está livre elétrico, vai reportar estabilizado, 2008. Quatro, redução de velocidade 1709. 70964. 1-2-1, 1-1. 1-2-1-1. 1-2-1-1, está 1 milha ao norte de Duna, cruzando, mantendo 2 mil pés no Madeira. Ciente, 2008. 1-2-5-6, portão 04, autorizado, chama táxi. Livre puxa, 1-2-5-6. Olha, o sinal 63, 1-5, livrou a pista. O sinal 63, 1-5, táxi lento via taxiway Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Alfa, antes da Juliette, lento, 613. Pastor 03, torre 118, decimal 95. Fique atento ao helicóptero ao norte de Simbra, mantendo 400 pés. Pastor 03, torre 118, decimal 95, para sempre dar um cachorro. Salvador, boa tarde, pastor 03, na final tem bastante travado. Pastor 03, continue a aproximação, informa a opção 44 à sua esquerda, movendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação, você pode passar no marcador externo, o pastor 03. 03, encontrará passando externo. Quatro para o localizador, curva direita para o 040, desse mantenha 3 mil pés, informe estabilizado. 040, 3 mil, informe amarelo estabilizado, 964. 03, já passou o marcador. Pastor 03, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 13 nós. Pastor 03, livre pouso na pista no zero, confirma o vento? 180 graus, 10 nós. 7 graus. Era da pista no zero autorizado. Pro ponto de espera torre, no 8 decimal 9, 5, quem é legal no 0 no 9? Via Índia, 2019, 1895, ou no 256, boa. Oceana 63, 15, após o táxi do Boeing da Gol, ingresso Juliette, portão 01. Após o Gol, ingresso 1163. Localizador 964. 964, redução de velocidade 1970 nós, aguardando para decidir. Tráfego que precede, 12 horas, 10 milhas, um Boeing 737. 1964. E Salvador, boa tarde, voo 1256, pronto no ponto de saída 10. Após o pouso do Eco 1-0 da Força Aérea na curta final, autorizado a Lima manter pistão no zero. Após o pouso colega, a Lima manter no zero, voo 256. Salvador Azul 4116. 4116, acione identificação via chegada Mari, vê se mantém nível de voo 060. Identifique via Mari 060, 4116. 1164, redução de velocidade 2109. 2109, 1164. Sonho Salvador, boa tarde, 1885, descendo. Bona 885, boa tarde, excelente identificação via Bonf, desse mantém nível 070. Identificação via Bonf, descendo, entendeu, 070, Bona 885. Décima 1. Solo 2 na décima 1, graças. Décima 1, 95. 1895, 2008. Autorizado a decolagem no zero, vento 180 graus, 13 nós. Primeiro decolagem, tudo no zero, vamos no 256. Pastor 03, táxi autorizado via Alfa, Delta, na Delta mantém a posição. 03, táxi via Alfa, Delta, na Delta mantém a posição. Lá enquanto decolou Serra em Jacuim, já vai ingressar no corredor Bonfim, controle de candeia, inicialmente meio pé, aguardando a autorização para ascensão até o 075, estacionado 0162. Lá em Foxtrot, autorizada a ascensão inicialmente nível de voo 055. Então 055 inicialmente aguardando ali, então é Salvador, está presente agora. Bona 164, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para o 350, limite ao localizador. Dinheiro da 350, limitado, loque o voo, Bona 164. Bona 964, desse, mantenha 2 no pé, aguarde transferência de comunicação. 2004, 964. Mike Fox, qual tipo de equipamento? É um Alfa Serra 50, senhor, limite ao local. Bona 164, desse, mantenha 3 mil pés, aguarde o último vetor para o localizador. Redução de velocidade 1909. Sério, reduzindo, desce para 3 mil, aguardando. Bona 164. Salve Salvador, desce para 3560. Na 3560, aciona a identificação via chegada Mari, desse, mantenha nível de voo 080. 080, via chegada Mari, desce para 3560. Salve Salvador, boa tarde, Bona 256. Bona 0, desce e mantenha 4 mil pés. 2204000, 4116. Salvador, boa tarde, Bona 256. 256, contato radar, suba via Pulca, nível de voo 370. Pulca 370, com 256. Paredo 2230, chame centro Recife no 26 decimal 0. Recife 270, 2230. 08, autorizado pouso pistão 10, vento 180 graus, 16 norte. Livre pouso, gol 2008. Voo 964 para o localizador, curva direita para o 030, desde que mantenha 2 mil pés em forma estabilizada, redução de velocidade 1970 horas. Este, direito 030, reportagem estabilizada, 10 para 2 mil, ajuste 9020, reduzindo voo 964. O 964 é uma milha de duna, chama agora é torre 198, decimal 95, fica atento ao helicóptero ao norte de Simbra, mantendo 400 pés. Gente, gol 964, 19-2895, obrigado. Oi, boa tarde, gol 964, estabilizado X-Ray down no zero. Gol 964, continue a aproximação, aguarde pista livre, reposte passando o marcador externo. Informa o Robson 44 à sua esquerda, próximo ao marcador externo, mudando 500 pés. Não interfere com essa aproximação, gol 964. Gente, 964 está passando externo. Negativo, passando duna. Deixa a parte externa. Mandamento. 500 aí. 4500, aguardando autorização, Leão em Costa. A bordo, autonomia de 4 horas, alternando Maceió. 230, reduzindo para 220, 4 anos no meio. Vamos reduzir para 200, é possível, vamos reduzir 200. Tipo desse mantenha 3 mil pés, azul 4116. O radar para sequenciamento, esquerda para o 360, limite ao localizador. Eu cortei sua transmissão, pode repetir? Afirmativo, para sequenciamento por via esquerda para o 350, limite ao localizador. 350, localizador 4116. Ou 1164, completa curva direita para o 070. 070. Salvador, com 2008, Lebron. Azul 2008, parte via Alfa, reporte antes do ataque 6 Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 2008. No 4 longe. Afirmativo, tem livre de pouso no 0, gol 964. Agradece a colaboração para sobrevoo no setor, segue com proa de Serra Índia com Índia. Reporte visual com Serra Índia com Índia, Mike Juliette Romeu. Reportar a visual, Mike Juliette Romeu. 885 desse, mantenha nível de voo 060, redução de velocidade 2201. Com velocidade 220, descendo para 60, boa noite, 885. Vai abortar pouso em Serra Índia com Índia, vai seguir para sobrevoo em Nordeste e Amaralino, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Uno 256, chame centro Recife no 26.85. 12685, Uno 256. Sete oito oito, mantém o ponto de espera da pistão no zero. Mantendo azul. Uno 21 decimal 1. Sete oito oito, visual com o Boeing da Gol na final da 1-0. Sierra Gol, prossiga. Após o pouso da Gol, a gente ali mantém no zero de azul. Aguarde só mais 5 minutos. Do 41 no meio de condições de colocar a direita para o 070 para o localizador? Positivo. Ativo em redução de velocidade para o 070, desde mantenha 2.000 pés e forma de 2.000 para o 70 para o localizador, 41 no meio. No 964, no solo 03, direita 1221 no solo. 2-1-1-1, liberar chamar o voo no 964. 1-1-1-64, informa helicóptero ao norte de Duna, mantendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação. É, que o número 64. 964, vai livrar a foto da circulação. 1964, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, 1964. 80 graus, 139. Dívida colagem azul 2, 788. 50, mantendo 4.500. Panterá 60, boa noite, 35. A 3560, vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda, proa 350, limite ao localizador. Esse mantém a 4.000 pés. 350, limite ao lado. 3.0, 4.000. Desce e mantenha 3.000 pés para tudo esperado. Redução de velocidade 1909. Velocidade 190. Descendo para 3.000 pés com 1.020, voando 885. 885, vetor radar para sequenciamento, via direita para o 240, limite ao logo, limite. Direita 240, limite ao logo. Com 885. Decolou aos 1.5, 1208, controle, bom voo. Controle 208, dá a volta. 7988. Bruno 164, torre 1198, decolou 95. 295, Bruno 164. Controle, Salvador, muito boa tarde, o azul 2788. Azul 2788, boa tarde, contato radar, via MOMO, nível de voo 1970, livre ascensão, sem restrições. Sem restrições, via MOMO. Ah, após a posição MOMO, a senhora autoriza ele voar direto para ti? Negativo, autorizo o código. Está presente ou após MOMO? Livre pouso 10, voo 1964. Azul 2788, controle autorizou o código, negativo pro de Frotis. Frotis está na área do centro Recife. Ok, da dona presente voa código, Cogino código 2788, obrigado. 3560, reduz a 1970, nós. Reduzindo 3560. 1964, a entrada modificou sua posição, o senhor vai prosseguir para a remota 103 no pátio 1. Remota 103, pátio 1 com 964. Abandonando o sobrevão Espirajá, próxima duna, vai seguir para a Maralino, Mike Juliette ao meu. Mike Juliette ao meu. 3560 intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador. Mantenha presente proa, aguardando os próximos vetores. Tráfego que o precede na aproximação, 2 horas 17 milhas, um Boeing 737-800. 1885, assuma navegação na proa de duna em descida para 2 mil pés, informe estabilizado. Aca esquerda, duna, descendo 2 mil pés, informe estabilizado, voo 1885. O 4196, informa o helicóptero na vertical de duna, mantendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação. Chega agora com a torre em 1198, decimal 95. Centro de tráfego 1895, muito boa tarde. Terra, prossiga. Reporte passando o marcador externo. Chamará 11 Delta Mike Echo agora. Tem. Aciona 0156, controle 120 decimal 8. Para o meu hotel Juliette Serra, cotejamento correto, confirme o PAB. Acionamento táxi, torre 198, decimal 95, QNH 1019. Segurando o voo 1164. Voo 1164, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10. Hermia 326, boa tarde, acione identificação, voo em Mari. Em Mari, intercepta a via chegada, 050. Controle, o Lima White Fox agradece a colaboração, está em descida do 065, próximo de prazo do retorno para o LC. Ativo Lima Mike Fox Trot, reporte visual com Serra em dia 15. Retorno visual. Hermia 326, contato radar afastado Salvador, 61 no milho, isso vai. Sente, de Duna, seria autorizado, 6326? Autorizado ITAP, 6326. ITAP, DENT, 100, 6326. Mike Serra Golf, na escuta. Salvador, hoje é mais para foto. Confio que estimulação? O Xenera 6325, cópia Guarulhos, Jamaica. O Xenera 6315, prepara a saída da EL e aguarde a cópia. Salvador, 3193, uma boa tarde para a autorização Galeão. 3193, prepara a da EL e do Lume e aguarde a cópia. Dael, Irume, aguarda cópia 3193. Saída PUCA e aguarde a cópia. Preparando a PUCA, aguardando cópia, o Xenai 42. O Xenai 6315, pronto, cópia. O Xenai 6315, Guarulhos autorizado, via Pesulu 10, nível 360. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita, na saída da EL Leda Motiva. Transponder 5165, controle 120, decimal 8. localizado agora em 360, eu no 10, agora eu quero por você, da LA da Fox, tá? Papá Romeu, hotel de Dentro de Serra, autorizado ingresso, pistão no 7, reboche alinhado e pronto para decolagem. Papá Romeu, hotel de Dentro de Serra. Salvador, boa tarde, boa noite. 5 passando em Dentro de Serra. Voo 18885, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus, 14 nós. Autorizado pouso no 0, 1885. Afirmo, Opesulu 10, Piraí, DCT 1 base, Opesulu 44, Pagog. Obrigado, graças. Solo, boa tarde, Azul 41 no meio, Bruno Alves. Azul 41 no meio, táxi via Alfa, reporte antes do táxi ser Juliette. Alfa, Santos, Juliette, Azul 41 no meio. Tão 3193, pronto, cópia? Prossiga. Tão 3193, autorizado, Galeão. Falta conforme o plano de voo, nível 360. Decola da pista 1-0 após a decolagem curva à direita na saída da El, Leda e Irumi. Transponder 5173, controle 120.8. Gente, até 3193, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita após. Falta conforme plano, upper November 857. Saída da El, Leda e Irumi, 5173 o transponder, controle 1208. 3193, contagiamento correto, chamou pronto, pushback e acionamento. O TAN 3193 já está pronto para o pushback e acionamento. 3193, aguarde para o push. Aguardo. Azul 4116, Juliette, portão 03. Oceané 6142, pronto, cópia? Copia, 42. Oceané 6142, autorizado Recife, via Otazul 17, nível 350. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída Puca Transição Aru. Transponder 5401, controle 120.8. O 6142, autorizado Recife, 350, decolador 10, curva esquerda na Pucaru, apresurou 17, aciona 5401, 208 ao controle, Oxané 42, está na ponte. Oxané 6142, contagiamento correto, chama pronto. Chama nessa, pronto, Oxané 42. No solo, as 25, direita, 1-2-1-1 no solo. Ok, direito, 1-2-1-1, 1-2-8-5. Juliette Serra, fora do sol. Então, Juliette Serra, segue agora com o plano Frost a ponte, decolou as 2.6, aguarde transferência de frequência 1. Papá Romeu, então, Juliette Serra. Para o final de Itapuã, aguardará a transferência. O hotel de Deus. Central 5. MA3 26, desse mantenha 2.000 pés, autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão 0. X-Ray para 2.000 pés e... pode estabilizar o ILS X-Ray 1.0, MA3. Valor está 3.560. Final, pistão 1.0. Tá 3560, continua a aproximação, reporte marcador externo. Catar. Juliette Serra, prossiga como autorizado, 510 direto Manassi. Prosseguindo para Manassi, a Mercedes, cruzará 20 milhas, hotel Juliette Serra. 510, transponder 5410, controle 120.8. Visual. Informa um helicóptero à sua direita, decolou da cabeceira auxiliar, está seguindo o litoral sul, a 1.000 pés, não interfere com a sua aproximação. Autorizado pouso pistão 10, vento 180 graus, 13 nós. atualizado, pouso, pressão zero, tá 3560. 3193, autorizado, pushback, acionamento portão 02, chama táxi. Autorizado, são 3193. Bono 885, autorizado, Juliette, portão 07. Juliette, para o 07. Não mais Fox. Frequência livre para auto-coordenação. Frequência livre, grave, Fox. Portão 3560, livrão. Portão 3560, livrão. Portão 3560, táxi Bianco, repórter, seu táxi Juliette. Alfa, do Juliette, 3560. Portão 3193 para o táxi com 145, até na Campinas, 3 horas e 40. Portão 3193, táxi autorizado, direita à Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera torre, 18.95, QNH10, 19. Ajuste o QNH10, 19, autorizado Índia, direita, ponto de espera 18.1.8. Confirmada 18.95, né, Antônio? Afirmo. Estabilizando agora, 6326. Corre 198, decimal 95. 295, boa. Torre Salvador, Xanéa 6326. Xanéa 6326, custa aproximação, reporte passando na Rádio Externo. Para o Externo, 6326. Azul 2782, cruza a contabilidade. Azul 2788, controle? Cruzando, vai cruzar 145 agora. Quanto para ti? Centro Recife em 126, decimal 85. 12685 até o alto. Centro 3193, ponto de espera da 10 pronto, bom, boa tarde. Mantenha o ponto de espera, San 3193. Mantendo. Zero 326, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus no 3 nós. Tive pouso na 1 DM, 326. Usando ingresso, reporte para decolagem, o mais de Serra Golf. O mais de Serra Golf, mais de Serra Golf, tem condições de decolar, comprou a norte, sem interferir com a sinal da 1-0, informa o tráfego já na curta final da 1-0. Afirmativo. O presente segue, comprou a nordeste, nordeste, sem interferir com a sinal da 1-0, o papapá mais de Serra Golf. Né, 6-2000, informa um helicóptero agora decolando da cabeceira auxiliar, 1-7, comprou a nordeste, não interfere com a sua aproximação. Tem que 6-3-2000. Afirmativo, vai decolando o Max Serra Golf, comprou a nordeste. Gente, Max Serra Golf, fora do solo aos 3-4, segue via Estrada do Coco, agora de transferência. Senhora, eu não sei da Estrada do Coco. Torre, por gentileza, o Max Serra te conhece a área aqui, a história do povo. Pode bater a proa 60. Afirmativo, mantenha essa proa. Conhece o pedágio? Afirmo. Então segue na proa do pedágio, o papá Max Serra Golf aguardando transferência. Golf. Tá 3193, ali mantém pistão no zero. Ali mantém 1-0, tá 3193. Na 966, autorizado via chegada Mari, desde mantém nível de voo 050. Autorizado Mari, autoriza voo direto de Capri. 6-3-2-6. Tap Duna, gol no 966. Tap Duna, gol no 966. Papá Mike Serra Golf, acione 0260, mantendo a proa do pedágio e aguardando transferência. Papá Mike Serra Golf. Afirmativo, 0260, aciona. Já oferecia para pouso, Mike, direto ao meu. Sete ao meio, frequência livre para auto ordenação. Livre na frequência, agradecendo mais um excelente trabalho, Maio Filha Chomel. Zero graus, 1-2 nós. Serra Golf, dá presente, chame agora o controle em 1-2-0-8, Maio Serra Golf até o regresso. Obrigado, senhor, 1-2-0-8, vou chamar. Controle, Beto, boa tarde. Papapapa, Max Serra Golf. Controle, papapapa, Max Serra Golf. Papapá, Max Serra Golf, boa tarde. 500 pés, litoral norte de Salvador. Quando possível, foi chamado para ingresso na terminal de Aracaju. Guarde. Chama a terminal de Aracaju aos 1-0 na próxima. 8-0, a terminal de Aracaju, ciente, quando possível também se faz o pouso em Maceió. Fala, Salvador, boa tarde, tá 3193, perfil da Elma, sua escuta. 3193, boa tarde, subavia da Elma, nível de voo 360. Da EL 360, tá 3193. Possibilidade da EL ou Irumi, Sara? Após 2000, autorizo Leda. Ok, após 2000, Leda. Tá 3193. Juliette, portão 04. Juliette 04, 6326. Pastor 03, prossiga. Pastor 03, prepare a saída coral e aguarde. Prepara coral, aqui. Estado Salvador 20. Quase 66, desça sem inscrições para 2010, autorizado sinal ILS X-Ray Pistão 0, informe e estabilizado. Para 2000, sem restrição, depois da estabilizada, ajusta no 019. Pastor 03, pronto, cópia? Pastor 03, autorizado por seguro via Golf 677, nível 1-0-0. Decola da pista 1-0 após a decolagem, curva à direita, na saída coral, transponder 5106, controle 120.8. Pastor 03, cotejamento correto, autorizado o acionamento, confirme para o AB. 1-2 agora. Para o táxi e decolagem, torre 1-8-9-5, QNH 1-0-9. Fala Salvador, acionamento 6142.5 para a ponte de acionamento. O CNM é 142, autorizado, chama a táxi. Chama a para o táxi, Salvador, bom dia, Gol 2009, informação Mike Copilhão. Gol 2009. Prepare-se aí da El Coral e aguarde a cópia. El Coral, aguarde a cópia do 009. Salvador, boa tarde, azul 4065. São 3193, chame Centro Recife 1325. Quero confirmar, botar 3193, senhora. Centro Recife, frequência 133, decimal 25. Alterna 125, decimal 1. Centro Recife agora, 3325, alterna 251. Boa tarde, bom trabalho. Mais tem a Golf na escuta do controle? Ativo, apenas confirmando o Aracaju ao Zuno 890 e pouso ao Zuno 940. A presença em frequência livre para autocoordenação. Quando eu ingresso na terminal Aracaju, chame o mesmo em 120 decimal 6. Bom voo. Para a Arbor Elef e aguarde cópia. Claro. Salvador, boa tarde, 3154, boa tarde, senhora, identificação via chegada à Mari, desse mantém o nível de 050. 050, para 3154, sobre o WhatsApp. Prezado ITAP, ITAP intercepta via chegada, tanto 3154. Já não vai ITAP também. Olha o Xana 6315. Oxi, vem. Chamou? 6315, Xanã. 6315, aguarde pro push. Guarda. O 2009, pronto, cópia? Pronto, cópia, 2009. O 2009 autorizado em Léus, roda conforme o plano de voo, nível 240. Decola da pistola 0, após a decolagem curva direita na saída da El Coral. Transponder 5426, controle 120, decimal 8. Teste 2009, Salvador Ilhéus, decola pista 10, curva direita da El Coral, 2420, nível 5426, transpondo 208, Salvador, gol 2009. Gol 2009, cotejamento correto, chama pronto para o espectro saneamento. Sim, senhora, chamará. Alô, Salvador, Oceanero. 6142 com 109 a bordo, alterna Maceió, 3 horas e 40, autonomia portátil. MA 1142, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0 via Pátio Taxi em Índia, no ponto de espera chame a torre 198 decimal 95, QNH 10 no 9. Ponte de espera via ponto, via Pátio para o ponto de espera da 10. Quando Pastor 03, autorizado, taxiway Alpha, reporte antes do taxiway Juliette. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 1965, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1980 graus, 1295. Sempre posto isso no 0, 1955, confirme o horário do plano? 1800, Zulu. Vamos para 2. 5 guarde. Pastor 03, autorizado. Juliette, Pátio, Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, turno, 18, decimal 95. Autorizado, Juliette, Pátio, Índia, mais 2, 95, autorizado, Campinas, rota conforme o plano de voo, nível 340. Decola da pista no zero, após a decolagem, curva à direita, na saída da El Leda Motiva, transponder 5417, controle 120, decimal 8. Obrigado, Campinas, 740, continuando de voo, decola no zero da El Leda Motiva, 5417, 208, azul 4065. Azul 4065, cotejamento correto, chama pronto. Seria onde, Mar? Pastor 03 na escuta? Na escuta. Tem condições de taxar um pouco mais à frente? Autorizado, Brasília, via Pezulo 17, nível 360. Decola da pista no zero, após a decolagem, curva à direita, na saída Arbor Elefa. Transponder 5437, controle 120, decimal 8. Pere próxima à direita, na Delta ou na EPA, e chame o Salino 2, decimal 1, voo no 966. 2-1-1, voo no 966. 632, no cotejamento correto, chama pronto para o pushback, treinamento. Vai chamar. Prisão 54, desço, mantenha 2010, autorizado, final ILS, informe estabilizado. 2000, reportado estabilizado para prisão 54. Fonte da Juliette, gol 1966. Mantenha o ponto de espera. M1 autorizado decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, no 2 nós. Autorizado decolagem, está 1 no zero, janeiro 6142. Pista 03, autorizado a lei manter pista 10. Estacionamento 2009, posição 9. O 2009, posição 09, autorizado. Chama táxi. Chama táxi 2009. Decolou ao 53-1208, controle, bom voo. 1208-6142, bom trabalho. Salvador, Oceaner 6142, o Cantaro. Pode para decolagem, o Pastor 03. Pode para decolagem, o Pastor 03. Negativo, aguarde para decolagem, o Pastor 03. Mantenha a posição aguardando. Juliette, gol no 966. Mantenha a posição, gol no 966. Mantenha a posição, gol no 966. Taxa Xanar 6315, POB 167, 4 horas e 40, alterna galera. Xanar 6315, táxi autorizado, direita ainda até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera tua, 198 decimal 95, QNH 1099. Direita, Índia, 2895, Xanar 63, 1965. Gol no 966, ingresse Juliette, portão 01. Juliette para o 01, no gol no 966. Salvador, muito boa tarde, Azul 2705. 2705, boa tarde, autorizado via chegada a mão, reporte no ideal de descida. Informação Mike, via chegada a mão, está no ponto ideal de descida. Desça e mantenha 4000 pés altímetro, 10. 19, azul 2715. Mobile 1019, descendo para 4000, chegada a mão. Via chegada. Azul 2715, controle sobre nova direção, direto do. Direto do, senhor? Muito bom, direto do, obrigado. Controle Salvador, Oceaner 6142, solicita a proa de Aracaju, senhora. Base de coordenação 6142, como foi dito anteriormente, sob nova direção. Aguardará, Oceaner 6142. Decolou ao 56, 1208, controle, bom voo. 208, controle, bom voo, boa tarde.